Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, te agradecer, te bendizer pela vida do pastor Walter. Usa a vida dele agora para estar, Senhor, abençoando as nossas vidas, ó Deus. Derrama sobre ele uma nova unção, Senhor. Dê a ele a inspiração, Senhor, do teu Espírito, Senhor, para estar ministrando aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Podeis assentar um minutinho. Hoje, sexta-feira, nosso culto é culto de libertação, culto de cura. E eu gostaria, assim, em primeiro lugar, a gente sempre traz uma palavra sobre libertação, sobre cura, sobre tudo aquilo que o Senhor faz, tem feito e vai continuar fazendo. E a primeira coisa que eu gostaria de estar questionando e perguntando: o que é libertação? A palavra libertação vem do grego sotero, que significa livramento, significa salvação. Lá em João 10:10, a palavra do Senhor diz que o ladrão, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, ele veio para salvar, libertar e restaurar. Oh, glória. Aleluia. Então, nós sabemos que o objetivo de Satanás na terra é matar, roubar e destruir. E ele é muito sagaz. Ele realmente é inteligente. Ele é conhecedor da palavra de Deus. Ele usa de todas as estratégias malignas para impedir que as pessoas sejam salvas, libertas e restauradas. O diabo tem atuado sobre nós, sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus, através do orgulho, através da retidão própria. Eu sou honesto, eu sou reto, sou cumpridor das minhas obrigações, da ambição pessoal, do julgamento injusto. Primeiro que julgar não nos pertence, julgamento pertence a Deus, mas pior ainda, quando julgamos injustamente, pela inveja, traição, acusação, fofoca, calúnia, crítica, rejeição, amargura, impaciência, falta de perdão, cobiça, depressão e etc. Ele tem usado de tudo isso para cada vez mais nos aprisionarmos, para cada vez mais termos nas suas mãos. Então, estas que nós citamos são bandeiras levantadas pelo diabo e jamais por Deus. E eu quero pedir a vocês que abrem a palavra de Deus em 1 João. Nós vamos estar lendo na 1 João 8, 9 e 10, e depois na no capítulo 3, os versos 8 e 9, que a palavra de Deus diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 3:8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, que toda honra, toda glória é ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quem precisa ser liberto? Quem? Com certeza eu preciso. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Todos nós temos alguma área da nossa vida que precisa ser tratada. Isso porque nós pecamos constantemente. Se partirmos do princípio de que o homem, ele caiu, que Adão e Eva pecaram, nós, como homens, nós carregamos a natureza adâmica, nós carregamos a natureza do pecado. Então, por isso, nós somos propensos ao mal, nós somos propensos a estar fazendo aquilo que não agrada a Deus, e aquilo que não agrada a Deus é pecado. Aquilo que é contrário à vontade de Deus é pecado. Somente essa natureza adâmica que está em nós já seria o suficiente para dizermos que necessitamos de libertação. Porque o pecado nos traz cativo ao diabo. Toda vez que nós praticamos o pecado, estamos em pecado, o poder que domina sobre nós é do inimigo das nossas vidas, é do diabo. Ah, mas eu aceitei Jesus, sou crente, tenho 30 anos de crente, tenho 50 anos de crente, estou perto da morte. Meu querido, vigie. Vigie. Vigie. Porque se você não vigiar e estiver em pecado, você está abrindo portas para que o diabo assuma legalidade sobre a tua vida. Então, queridos, o pecado nos leva cativo ao diabo. E existem três níveis que nós precisamos estar atentos para nossa libertação. O primeiro, nós precisamos ter libertação no nosso espírito, que é justamente quando acontece no nascer de novo. Porque o nosso espírito estava, vamos dizer assim, morto para Deus. E quando nós nascemos de novo, ele foi liberto das garras satânicas, do mundo tenebroso, das trevas, e viemos para a luz. Então, nós somos libertos espiritualmente. Volta em nós a imagem e semelhança de Deus, que foi constituída lá no Jardim do Éden, que perdemos quando caímos, quando pecamos. Então, o primeiro passo, o primeiro nível é libertação do nosso espírito no momento em que nascemos de novo. Se você não nasceu de novo, se você não aceitou a Jesus, você ainda está com o teu espírito nas trevas. Então, há uma necessidade de você nascer de novo em Cristo Jesus. Há uma necessidade de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Segundo, libertação da nossa alma. Nossa alma é onde estão os sentimentos, é onde nós sentimos as dores, e a nossa alma muitas das vezes carrega traumas, a nossa alma muitas das vezes carrega algo que aconteceu, talvez até antes do nosso nascimento, lá no ventre da nossa mãe, e ela precisa ser liberta, ela precisa ser sarada, ela precisa ser curada. Libertação de enfermidades físicas, que essas enfermidades físicas, muitas das vezes, são consequências de pecados, são consequências de não libertação, tanto espiritual como da alma, traz consequências também físicas, e também por consequências desse mundo que nós vivemos rodeados da maldade, vivemos rodeados de coisas que realmente não provém de Deus, isso acaba nos afetando e acaba também trazendo doença física, e nós precisamos ser libertos do físico, nós precisamos ser curados, ser sarados, porque Deus, Ele nos quer perfeitos diante dEle, para glorificar e exaltar o Seu nome. Aleluia! Então, queridos e amados, eu quero dizer para vocês que Deus providenciou tudo para que nós fôssemos verdadeiramente livres. Deus, Ele nos deu o Teu Filho amado, o Teu único Filho, para morrer numa cruz, para que nós fôssemos libertos das garras de Satanás. Queridos, a cruz é o centro de tudo. A cruz é a direção. A cruz é onde nós devemos estar olhando e direcionando as nossas vidas. É na cruz. Também nela, Cristo levou todas as maldições, todas as enfermidades, todos os nossos pecados, já foi, está na cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, conforme Gálatas 3:13. Quando aceitamos a Cristo, passamos a experimentar concretamente toda a provisão e promessa conquistadas na cruz por Cristo, por mim e por você. Aleluia! Então, em Cristo Jesus, pelo sacrifício dele na cruz, Ele já nos deu tudo que nós precisamos para que sejamos verdadeiramente libertos. O estudo da palavra, a apropriação das promessas serão fundamentais no processo de nossa experimentação da obra vicária de Cristo, ou do sacrifício de Jesus. Então nós temos que buscar cada vez mais conhecer a palavra, conhecer a verdade de Deus, para que cada vez mais nós venhamos compreender do sacrifício que foi feito por amor a nós, que ele é muito maior do que nós pensamos ou podemos imaginar, porque nós precisamos buscar cada vez mais esse conhecimento, para que a gente possa cada vez mais tomar posse daquilo que nos é de direito, e recusar aquilo que não nos é de direito, que não nos pertence, que já está na cruz do Calvário. Então, queridos, os pecados da humanidade já foram levados sobre a cruz, está na cruz. Mas precisamos tomar posse disso. Não adianta eu saber que já está na cruz e viver carregando sofrimento, viver carregando doença, viver carregando mal-estar, viver carregando amargura. Nada disso, meu querido. Nós temos que tomar posse, nós temos que reverter essa situação em nome de Jesus. Porque Jesus, através do seu sacrifício, já levou. Então nós temos que mudar, passar do discurso para a prática. Aleluia! Temos que deixar verdadeiramente com que a palavra de Deus penetre o nosso coração e gere fé, e nós tomamos posse daquilo que nos é de direito, como filhos e herdeiros. Cristo, Ele levou sobre si na cruz. Necessitamos agora apropriar disso. Nós precisamos tomar posse e transitar do legal, daquilo que já é direito nosso, para o experimental. Nós precisamos de deixar de falar só da lei, mas temos que viver a lei em nós. Aleluia! Aquilo que Deus nos deu de direito, que é legal, nós temos que agora praticar. Nós temos que agora viver na experiência daquilo que é promessa, que é para nós. O fato é que muitos crentes estão na mais completa ignorância quanto ao que Cristo fez por eles na cruz. Que muitos nas igrejas estão sempre buscando libertação, estão sempre correndo atrás daquele homem que tem poder. Misericórdia! Nós temos que estar voltado é para aquele que é o Todo-Poderoso, que é Jesus. Nós temos que estar voltado é para a cruz. É porque lá que foi lançado todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. É lá que foi lançado tudo aquilo que não provém de Deus e que não nos pertence mais. Então, queridos, nós temos que verdadeiramente estarmos ligados a Cristo. Cristo levou os meus pecados. Nas muitas das vezes vivemos carregando culpas desses pecados. Eles já foram, já não mais me pertencem, já caíram no mar do esquecimento. Por que que eu fico remoendo e buscando culpa daquilo que já está em Cristo Jesus, daquilo que já está na cruz? Por quê? A gente vê crente que fica relembrando o seu passado de mazelas, de misérias, fica relembrando os seus pecados e fica se culpando, fica martirizando. Meu irmão, minha irmã, se liberte disso em nome de Jesus. Isso não lhe pertence, isso não é mais teu, isso já está cravado na cruz. Se não estiver, crave agora, jogue na cruz do Calvário agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meu querido, pecado, doença, maldição, isso não é nosso não. São coisas que o diabo estabeleceu para nos escravizarmos, mas isso Jesus já carregou. Já está com ele, não aceita, repreenda em nome de Jesus. Não basta que eu venha sobre a tua vida orar e repreender, mas basta que você tenha também a atitude para que isso não esteja sobre a sua vida. Porque não adianta eu orar e pedir e clamar por Jesus pela tua vida se você tem amor ao teu pecado de estimação. Você vai continuar escravo desse pecado. Que tem os tais pecados de estimação que eu não sei porquê que a pessoa não quer deixar, a pessoa quer ficar agarrado com ele. Querido, não faça isso em nome de Jesus. Libere, abra mão daquilo que não provém de Deus na tua vida, abra mão daquilo que tem te escravizado, aquilo que não agrada a Deus. Vamos buscar cada vez mais ser santo, como Deus é santo. Vamos deixar de lado isso que realmente tem nos impedido de tomar posse daquilo que nos é de direito, que é o pecado. Talvez você tenha vindo à igreja, tenha sido fiel dizimista, ofertante, tenha ofertado as suas primícias, tenha feito tudo com muita retidão. Mas tem aquele pecadinho, né? Se a gente pode dizer assim. Aí você fica questionando a Deus. Ah, meu Deus, eu vou na tua casa há tantos anos, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, e eu tenho orado e não tem acontecido, eu tenho buscado e não tem acontecido. Mas você esquece de confessar o teu pecado e deixar o teu pecado, você esquece de arrepender daquilo que precisa ser arrependido para que Ele possa te abençoar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, nós precisamos ter entendimento do grande sacrifício e do grande amor de Deus para conosco. Nós precisamos saber e ter a certeza de que nós, o povo de Deus, temos muitas das vezes vivido vidas escravizadas, porque muitas das vezes nós não buscamos entender do propósito de Deus e do grande amor de Deus para conosco. Isaías 5:3 diz que, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Se nós permanecermos ignorantes, será o nosso custo, será o nosso preço. Perdemos muito de toda a provisão que Deus nos oferece através do sacrifício da morte de Jesus na cruz. A nossa falta de conhecimento nos fará pagar um alto preço, já que Deus nos faz responsáveis por tudo aquilo que deixou escrito em sua palavra. Meu querido, você desconhecer a palavra de Deus não significa que você, que Deus vai te levar para o céu, não. Se você der um tiro numa pessoa e matar, você não precisa saber que matar é crime, você vai preso, não. Você vai preso a si mesmo. Você pode não conhecer a lei da gravidade, mas se você subir no prédio e pular, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se esborrachar. Então, a palavra de Deus está já relatada para tudo aquilo que nós temos que fazer ou que não podemos fazer. E nós precisamos então o quê? Buscar conhecê-la, buscar entendê-la, para que não venhamos pagar o preço. E o preço, muitas das vezes, nós não vamos pagar, não é talvez perdendo a salvação. O preço nós estamos pagando talvez no dia a dia aqui nesta terra, no sofrimento que Satanás estabelece sobre as nossas vidas. Por falta de quê? Da gente estar atento àquilo que Deus já deixou escrito na tua palavra, que é responsabilidade minha, responsabilidade tua, de conhecê-la. E ao mesmo tempo, eu conheço, eu adquiro poder para tomar posse daquilo que me é de direito, porque eu passo a conhecer, e automaticamente eu vou também estar levando esta palavra para aqueles que não conhecem também, para que ele também possa ser liberto daquele mal que tem estabelecido sobre as suas vidas. Quantas vezes o inimigo tem nos cegado para as promessas de Deus e passamos a viver como miseráveis. O apóstolo Paulo, ele escreveu: Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Aleluia! Em Cristo, Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Fico a pensar, quantos crentes espalhados na face da terra têm ao menos 50% dessas bênçãos? Será quantos? Será se tem 50%? Será se nós temos grande número de pessoas que são capazes de tomar posse de 50% de todas essas bênçãos que Deus tem? Quantos de nós temos usufruído de 50% das bênçãos de Deus? O problema é que o apóstolo diz que as bênçãos estão nos lugares celestiais. E aí é necessário que aprendamos meios eficazes dentro da palavra de Deus para transportarmos o que é nosso nos lugares celestiais para aonde nós estamos, que é no mundo. Todas as bênçãos estão nos lugares celestiais, mas nós temos que buscar dos lugares celestiais e trazer até aqui onde nós estamos, porque senão vai continuar lá, e continuar lá não adianta nada. Sabe qual a primeira coisa que você tem que fazer? Com certeza é você confessar, apropriando as bênçãos. É você abrir a tua boca e falar: Deus, eu quero a minha bênção. Eu não quero que ela fique aí, mas eu quero ela em mim. Eu quero ela aqui. É através da palavra, é através do falar. É você apropriar daquilo que é teu, que é meu. Mas muitas das vezes nós ficamos mudos, porque o Satanás, ele é astuto, e ele vem e coloca uma fita na boca da gente. Se é para Deus, você não fala nada, mas do diabo você fala tudo. Fofoca é nos quatro cantos. Julgamento e condenar as pessoas é a coisa mais fácil do mundo. Você já olha para o irmão, você nunca viu. Você, não agradei da cara desse irmão. Misericórdia. Só pela graça e pelo sangue do Cordeiro. Então, queridos, a nossa confissão apropriativa é uma das formas. A outra forma, meu querido e minha querida, busca intimidade com Deus. Busca intimidade, entre nas regiões celestiais, onde está Deus. Entra lá, quando você entrar lá, tome posse, ou glória, tome posse e desce com a bênção. Porque tem um detalhe, se você não fizer nada disso, tem outro caminho. Obedeça a palavra de Deus, faça a vontade de Deus, louva a Deus, glorifica a Deus, e as bênçãos te alcançarão. Aleluia. Então, meu querido, são algumas formas que nós temos para tomarmos posse de todas as bênçãos de Deus. São todas, meus irmãos. Deus não restringiu nada, não. Se você está vivendo como miserável, se você está vivendo escravizado por alguma coisa, em nome de Jesus, nesta noite você vai declarar liberto, em nome de Jesus. Nada de escravidão, porque você está no lugar que o Todo-Poderoso se faz presente, porque a tua palavra nos afirma que onde dois ou mais se reunir no teu nome, ele está presente, e ele está presente, porque aqui nós somos muito mais do que dois ou três. Então, meu querido, eu não aceito nesta noite que Satanás te leva daqui escravo de qualquer problema, mas você vai sair daqui liberto em nome de Jesus. Aleluia. Mais comprometimento com Cristo, mais posse de bênçãos. Mais comprometimento com a obra do Senhor, comprometimento com Deus, mais bênçãos. Mais eu conheço o meu Deus, mais bênção eu tenho. mais eu entro na intimidade com Deus, mais bênção eu tenho, mais eu entro diante de Deus, mais liberto eu estou. Aleluia. Glória a Deus. O sacrifício de Cristo na cruz é pleno, suficiente, e nada pode ser acrescentado. Mas o crente deve ser consciente que o diabo fará de tudo para que o cristão não enxergue e não desfrute com profundidade aquilo a que tem por direito. O diabo, ele quer nos cegar. O diabo, ele quer anular o Todo-Poderoso da minha vida, da tua vida. Ele quer nos desviar de todas as formas daquele que tudo pode, que é Jesus. Ele quer anular Jesus na minha vida. Ele quer que o mundo me traga. Ele quer cada vez mais usar-me como cavalo dele, andar em cima de mim pelas ruas da cidade. Mas em nome de Jesus, hoje é noite de libertação. Hoje é noite que Jesus te trouxe aqui. Se você tem algum problema ainda, você vai sair daqui liberto, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, nesta noite, nós não aceitamos nada daquilo que não provém de Deus nas nossas vidas. Porque aqui estão os filhos de Deus, aqui está o povo de Deus. E é um povo que está aqui buscando a presença de Deus, buscando o poder do alto. E esse povo vai sair daqui vitorioso, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. Aleluia! Queridos e amados, nós já estamos caminhando para o final. E em Cristo Jesus, nós somos libertos por completo. Desejo que a palavra traga luz às suas dúvidas e que o Senhor Jesus possa conduzir sua mente e suas decisões. Porque as nossas decisões, as nossas escolhas, todas elas vão trazer os resultados. Se eu escolher aquilo que é bom, aquilo que é do Senhor, aquilo que é do meu Deus, do nosso Deus, com certeza o resultado será maravilhoso. Mas se porventura eu escolher aquilo que não é de Deus, com certeza o resultado não será bom. Porque é a lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que semelhamos. Semeamos. Tá? Então, queridos, e esta noite é noite de semearmos coisas boas. É noite de semearmos semente boa em terra boa. E aqui é o lugar, porque nós estamos semeando no reino, nós estamos semeando em Deus. Que as almas que ainda se encontram presas ao orgulho, à religiosidade, ao legalismo, à impureza, à inveja, ao ódio, à amargura e etc., vá até a cruz e sejam libertas em nome de Jesus. Não somente libertas, mas que saiam daqui curadas e restauradas para a glória do Senhor. Aleluia. Meu querido, minha querida, para vivermos verdadeiramente a liberdade que há em Cristo Jesus, nós precisamos deixar tudo aquilo que realmente nos escraviza. Porque muitas das vezes nós buscamos libertação, mas nós não queremos ser libertos. Muitas das vezes nós buscamos libertação, mas aquilo que traz prazer à minha carne, eu quero continuar fazendo. Eu quero vir à igreja, eu quero ver se eu ganho também a salvação, mas eu quero continuar fazendo isso. Eu quero continuar vendo isso, aquilo, aquilo outro, que não agrada a Deus, mas eu quero continuar. Meu querido, em nome de Jesus, abra mão daquilo que não agrada a Deus. Abra mão daquilo que entristece o coração de Deus. E quando você abrir mão daquilo que entristece o coração de Deus, e que você começar a fazer aquilo que agrada a Deus, você alegra o coração de Deus. E quando você alegra o coração de Deus, a força está sobre você, porque a alegria do coração de Deus é a nossa força. Aleluia, glória a Deus. Então vamos, meus irmãos, vamos estar buscando verdadeiramente fazer aquilo que agrada a Deus, buscar o poder do alto, buscar Jesus na nossa vida, buscar e compreender do grande sacrifício vicário que Jesus fez para que eu e você fôssemos libertos, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você fôssemos ter o nosso nome escrito no livro da vida e garantida a nossa presença à direita de Deus Pai, junto com Jesus Cristo nos céus. Aleluia. Então, eu quero deixar para você, Isaías 45:2, Deus traz uma promessa para mim, para você, e ele disse assim a tua palavra: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia. Então, meu querido, minha querida, Deus está na frente, Deus está endireitando os caminhos, Deus está ali abrindo portas de ferro, ferrolhos de ferro. Não fique atormentado, meu querido, quando você chega ali, a porta está fechada. Clame aquele que está na tua frente, ele vai abrir. E se ele não abrir, você vai passar por ela, em nome de Jesus. Então, meu querido, nós temos que crer que o nosso Deus, ele está em nossa frente, ele está endireitando, ele está ordenando, quebrando, fazendo aquilo que tem que ser feito, para que você realize a tua vitória, para que você chegue aonde lhe é de direito, porque já foi estabelecido para você. Aleluia. O Espírito Santo, ele nos conduz, ele vem até nós, e ele faz o quê? Ele vem. Se eu tenho algo e eu não quero aquele algo mais, o Espírito Santo, ele vem e ela arranca, e ele vem e traz o óleo, e ele passa e sara aquela ferida, e aquela dor desaparece, porque ele é aquele que pode todas as coisas em nós, porque ele é o Consolador, é ele que Jesus mandou depois que ele subiu, para que ele estivesse conosco, estivesse no meu coração e no teu coração, para que nada de sofrimento, nada de amarras, nada de escravidão possa existir na tua vida. Então, queridos, abra espaço para o Espírito Santo, deixa ele conduzir todo o processo de libertação e de cura na tua vida. Ele quem vai à frente, nos retira do lamaçal, quebra todas as cadeias, nos liberta. Precisamos apenas dar o primeiro passo, como fez Davi. O primeiro passo de Davi foi: socorro, meu Deus, socorro, socorro. Também é o nosso primeiro passo. Você está em dificuldade, está sofrendo, pede socorro ao Senhor, pede socorro, que o Espírito Santo, ele realiza, ele vai fazer, em nome de Jesus. Então, meus irmãos e meus queridos, eu queria te convidar para ficar de pé. Aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, querido irmão, eu não sei quando você entrou aqui, se você tinha algum problema, porque com certeza quando eu entrei eu tinha, mas com certeza vou sair sem ele, porque Jesus já me libertou, em nome de... Agora eu quero dizer para você, eu não sei o que estava te atormentando, eu não sei o porquê você entrou aqui nesta noite, eu não sei se você veio disposto a adorar, a glorificar, a exaltar o nome do Senhor, eu não sei se você veio porque a porta estava aberta. Mas eu só sei de uma coisa, o meu Deus sabe. E com certeza, você pode até ter vindo por outros motivos, mas o Espírito Santo, ele falou no teu coração. E com certeza, o Espírito Santo trouxe à tua memória aquilo que você tem feito que não tem agradado ao Papai do Céu. E com certeza, ele quer que você saia daqui diferente. Com certeza, ele quer que você saia daqui curado, transformado e restaurado, para a glória do nome do Senhor. Se você não pode dizer mais nada, se você talvez não tem forças para dizer mais nada, se você já fez de tudo e você falar: Senhor, eu já não tenho mais força, eu só quero dizer para você, diga somente: socorro, Senhor, liberta-me, Senhor, desse problema. Socorro, Senhor, me liberta dessa situação. Socorro, Senhor, eu já não tenho mais forças. Socorro, Senhor, me livra desse mal. Me guarda, Senhor, me livra, sê comigo. Com certeza, você vai sair daqui diferente. Depende de você, depende de mim. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Espírito Santo, por aquilo que tu falaste ao meu coração e ao coração do povo da tua igreja. E agora, nesse momento, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para ti. E nós queremos deixar que tu venhas fazer a obra em cada vida aqui nesta noite. Se tem vidas aqui, ó Pai amado, que ainda está aprisionada, Senhor, e que talvez não veja a sua memória daquilo que tem prendido a tua vida, vai agora libertando e quebrando, Senhor, todas as amarras em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos determinar agora que a libertação seja completa ao teu povo de Deus, que se faz representado aqui nesta igreja, nessa noite. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, vai trabalhando em cada vida. Vai agora, Senhor, trazendo a memória, a lembrança. Se for preciso confessar, que as pessoas agora estejam confessando a ti. E vai se arrependendo, e vai deixando o pecado. Porque nesta noite, a noite de libertação, é noite que nós não aceitamos mais a escravidão do teu povo ou dos teus filhos. Mas que o teu povo e os teus filhos vão sair daqui libertos, para a honra do teu nome. Vão sair daqui libertos no nome do Senhor Jesus. Porque tu és aquele que veio e morreu numa cruz para que os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas maldições fossem cravadas em ti. E agora, eu quero dizer, Senhor, que nós cravamos na cruz do Calvário toda maldição, toda iniquidade, todo pecado não confessado, nós lançamos na cruz do Calvário agora, em nome de Jesus. Podeis assentar. Eu louvo a Deus por esta noite, por esse privilégio. E nós morávamos aqui em São Lourenço, nós mudamos para Patos de Minas. Nossa mudança foi dia 27, dia 28 de janeiro. Mas a saudade é aquele negócio, você muda, mas fica com saudade dos irmãos, põe um pé lá e um pé cá, né? E glória a Deus por isso. É sinal que a gente tem um apreço e um carinho muito grande por todos vocês. Eu espero que também vocês tenham o carinho e o apreço por comigo. Mas se não tiver também, glória a Deus, né? Deus sabe todas as coisas e é aquele negócio, vocês têm que ter amor, muito carinho com Jesus. O pastor Valdo, ele é um homem de carne e osso, pecador, então, misericórdia pela vida dele, orações, esteja orando pela vida do pastor, né? Ele precisa muito das orações de vocês, né? Porque, você já viu, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, o diabo não brinca de ser diabo, e ele quer tragar. E eu quero dizer para vocês, o diabo, quando ele quer destruir com a família, ele não pega o filho, ele pega o pai e a mãe. E muitas das vezes, ele quer pegar talvez o pastor, ou o presbítero, aquilo que está lá em cima, porque ele vai tentar levar o pastor e mais algum, porque traz um escândalo e arrebenta com muitas outras vidas, não é verdade? Mas misericórdia, esteja orando pelo pastor, amém? Vou passar a palavra ao pastor Marco.